Vamos assim, vamos assim. Eu quero todos vocês comigo. Alô, meu violão. Difícil demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Pra quê? Pra não te perder, vou me declarar. Quero vocês, vocês, vocês. Dá uma vontade de gritar o seu nome. Faz uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída: fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim. Tua vida por um beijo, eu quero ter você pra mim. Eu quero ter você pra mim. Eu quero ter você pra mim. Essa daqui, ó. Vem comigo assim, ó. Desapaixonado. Esqueça que eu te amo, que eu vou me virar. Segue a sua vida. Vai ser melhor assim. Se não está mais afim, não vejo outra saída. É difícil ouvir você dizer que foi engano. O que não sente mais nada por mim, tem outros planos. Se é isso que o seu coração quer, o que é que eu vou fazer? Mas eu sei, vai doer. Eu te amo e segue a sua vida. Vai ser melhor assim. Se não está mais afim, não vejo outra saída. Toma essa coisa. Mais uma vez meu coração esquece tudo que você me fez. E eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim. Pra recomeçar, já sabendo o fim. Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. E eu sempre acabo me envolvendo com você. Esses desencontros que eu insisto em te encontrar, como se eu partisse já pensando em voltar. Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual. Como se a saudade fosse a coisa mais banal. E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você. Vocês! Bem baixinho, bem baixinho. Que amo você. Eu amo, amo você. Eu amo, amo você.

esse é o grande amor. Eu vou de Goiânia, canta assim. Vou te amar. Como é que é? Quero o seu carinho, sua boca pra beijar. Vou te amar, pra sempre vou te amar. Tudo que eu preciso, só você pode me dar. Como assim, como assim? Ela ligou terminando tudo entre eu e ela, e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender, cara, numa boa. Como se meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brigou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Vem, vem, vem. Como é que eu posso ser? Cadê o Rony Goiânia? Ei, Benudo. Existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. A minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Como é que é? Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Eu vou em Goiânia. Sejam bem-vindos a mais um No Pelo. Dessa vez a gente tá de frente pro vídeo com o microfone até sem fio, né? As coisas melhorou e vocês merecem coisa boa. Mais uma vez, Hugo e Guilherme ao vivo e No Pelo 3 na sua casa. E é isso aí. Simbora! Um, dois, três, vá! Pode preparar! É mais um com selo. Hoje trouxe até barba! E qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, não pude perceber. Segura, DJ! Intimidade ferida é o que restou de nós. Felicidade se foi com você. Vai, Guilherme, cata! Outro melhor do que eu você não encontra. Jamais, jamais, jamais. Também não encontrarei alguém assim como você. Vem todo mundo, vem, vem! Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão. Quero sentir suas mãos e os seus beijos de novo. Eu quero provar pra você a força do meu amor. Amor que não aceitou, diz aí. Parecia um sonho, a gente fica juntos, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Chora não. Uou, te amo, sei que ainda me ama. Bateu saudade, chama, que eu volto pra você. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá.

ser minha estrela. Vamos relembrar a época que tocava nos bolsos. Essa gente veio no Cajubá e cantou ela, você lembra? Pode vir, velho. Morro de saudade, te liguei pra te falar. Amor, te quero tanto, sem você não sei ficar. Saudade me domina, já não sei o que fazer. Se a vida não é vida, viver longe de você. A solidão machuca, fera o peito, é um perigo. Fica sem seu amor, eu já sei que eu não consigo. Vem me amar. Que é o quê? A te esperar. Vem me amar, que eu estou a te esperar. O cheiro do seu corpo tá na cama, no lençol. Sua foto no espelho é como uma sedução. Te dou a minha vida e também meu coração. Vem logo pros meus braços me tirar da solidão. Caí dentro de um laço e não consigo me soltar. A paixão me devora e essa dor não quer passar. Eu disse vem. Vem me amar, que eu estou a te esperar. Vem me amar. Vocês a te esperar. Quem gostou faz barulho, aê! Ei, Campo Grande! Preciso te ver de novo aqui. Como a primeira noite de amor, o mesmo perfume, o mesmo batom, o mesmo desejo, como começou. Preciso te ter de novo aqui. Mesmo sorriso, o mesmo olhar. Preciso te ter aqui dentro de mim, pra nunca mais ouvir você chorar. Sentir de novo o coração bater e a paixão acontecer. Sentir você, amar você, como a primeira noite juntos o amor aconteceu. Sentir você, amei você. Preciso te ter de novo aqui. Mesmo sorriso, o mesmo olhar. Preciso te ter aqui dentro de mim, pra nunca mais ouvir você chorar. Sentir de novo o coração bater e a paixão acontecer. Sentir você, amar você, como a primeira noite juntos o amor acontecer. Sentir você,

bom demais, bom demais.